Sinistro parece que a gente se deu ao desfrute de nada. Tua tanga na manga do mágico falso, tuas mãos na cartola, teu corpo no pau. Traga pra cá tudo, deixe teu ser mundo me fazer falar. Traga pra cá tudo, deixe teu ser mundo me fazer falar. Traga pra cá tudo, deixe teu ser mundo me fazer falar. Contei ainda teus escudos surdos, sabe que eu destudo sem me aproximar. O teu santo gringo me mostrou teu mundo e vi que no escuro tu fica a chorar. Se Shiva me disse pra ter, te pego no beco do sino da crença, te assusto com a ira da minha temência. Traga pra cá tudo, deixe teu ser tudo me fazer falar. Traga pra cá tudo, deixe teu ser mundo me fazer falar. Traga pra cá tudo, deixe teu ser mundo me fazer falar. Beco do sino da crença, te assusto com a ira da minha demência. Traga pra cá tudo, deixe teu ser mundo me fazer falar. Traga pra cá tudo, deixe teu ser mundo me fazer falar. Traga pra cá tudo.